Oscar Hotel Kilo, aguarde 30 segundos para decolagem. Aguardar para decolagem, Oscar Hotel Kilo. Web 5717, decolado aos 5, chame o controle, 120.8. 120.8, bom dia, 5717. Ok, Web 5898, só mais um instante para decolagem devido a um Mitsubishi, um tráfego alinhado não no 7, transporte de inferno, perfil de saída é o mesmo. Aguarde a autorização do controle. Aguardando, aliás, pronto, só na guarda, cuidado aí. Gente. Entendeu, direto Leda, poderia confirmar o resto? Direto Leda, subindo 340, está em contato radar, Web 5717. Positivo, Leda 340, Web 5717. Salvador para o táxi 6749, 139, voado 4 horas, de Alterna Galeão. Cliente, táxi à direita e mantenha o ponto de espera da 10, 6749. Direita, mantenha o ponto de espera 6749. O Oscar Hotel Kilo, decolagem autorizada da 17, o vento 80 graus, 612 nós. Autorizado decolagem, Oscar Hotel Kilo. Hotel Kilo, decolado ao Zona 7, chame o controle, em 120.8. 1208, Astro Hotel Kilo. Controle, Salvador, Papatango, Astro Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, bom dia, contato radar, decolagem, submantendo 220. Após 2 mil pés, direto do Ilhéus. 220, após 2000 pés, direto em Elza, Astro Hotel Kilo. Boa noite, 04, bom dia. Boa noite, 04, bom dia. Identificação, desça para o 040 na chegada Bonfim. Chegada Bonfim, desça até o 040, identificado, boa noite, 04. Ok, comandante, após a decolagem, o senhor vai manter o eixo de decolagem até 3 mil pés. Se falhar as comunicações, após 3 mil pés, tome a proa de Leda, o Web 5898. Após a decolagem, mantém 3 mil, se falhar as comunicações, mantém Leda, direto Leda, 5898. Ok, somente após 3 mil pés. Está autorizada a decolagem da 10, o vento é 80 graus, 612 nós. Web 5898. Autorizado, 5898, obrigado. Nada. Web 6749, alinhar e manter a 10. Mantém 6749. Arubi, Oscar Hotel Kilo. Autorizado Arubi, Oscar Hotel Kilo, graças. 898, decolada aos 20, chame o controle, 120, decimal 8. Valeu, muito obrigado, bom trabalho, até a volta. Até a volta. Controle bom, a Jet 5898, decolado na sua escuta, mantendo por 101. 898, contato radar da decolagem, submantendo 340 após 2000, Veleda. 340 após 2000, Veleda 5898. Chame o Centro Recife em 125 ONU, alterna 3325. 25 ONU, 3325, era 5717. Web 6749, decolagem autorizada da 10, vento é 80 graus, 629. Autorizado 6749. 995, contato radar de decolagem, corrigindo. Sinistificação desse mantém 050, chegada bom. Decolado aos 23, chame o controle em 120.8, boa viagem. 208-6749, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 6749, decolou da Euleda cruzando 1600. 6749, contato radar de decolagem, suba e mantenha o 3, corrigindo 240, após 2000 direto Leda. Leda, 240-6749, obrigado. Salvador, Larry Jack, Whiskey, Juliet, Mike. Whiskey, Juliet, Mike. Chame em 118.95, reboque. Ok, chamará. fala de Jet Whisky Juliette Mike. Whisky Juliette Mike. Consiga. Para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 5. Inicie o reboque, chama para ingressar no pátio principal. Chamará para ingresso do pátio principal. Boa noite, 04, Livelias, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador 104, a curva estabilizada no curso do localizador da 10. 2014, reportará estabilizado, 804. Chame Recife, anda aí 51, alterna 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Desça e mantenha 4 mil pés, a última entra em Salvador 904. Voo 995, desça para 3 mil pés com 1014. Juliette Mike para ingresso no pátio principal. Autorizado. Whisky Juliette Mike. Autorizado. Prossiga pro gate 5. Certo, obrigado. 749, chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3325, 6749. Obrigado, boa. 4. Estabilizado. Compete aproximação, chame Tour em 118, decimal 95. 1895. Avistado, está livre o pouso, está 1 no 0. O vento é 80 graus, 5 nós. Livre pouso na 1 no 0, vou no 804. Quanto ao quilo, chame Recife 251, Altana 3325. Mais 500 repórteres finalizados. Bom dia, obrigado. Nada, bom dia. Whisky Juliette Mais. Bom dia. Lá 5, livre aproximação dessa para 2000. Informe estabilizado no localizador da 11. 2000, vai informar estabilizado, vou andar na No solo Alfa 3 Centro, autorizado o táxi, Talgate 8, e Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 804, Alfa 4. 9995, complete final ILS, chame a torre 1895. Está estabilizando agora, go, no 995, agora chamando o ZWTP. Bom dia, até já. Vou no 795, desça para 2000, ajuste 1094, autorizado ILS XR, informe o localizador. Autorizado 1094, localizador, bom, no 795. Bom dia, Torre Gol, no 995, estamos estabilizados no LS, X-Way da pista 1-0, passando o Simbra agora, nas suas contas. 7, bom dia, Gol 995, avistado, tráfego, o vento é 0-1-0 graus, com 4 nós, está livre o pouso, na 1-0. Livre o pouso, pista 1-0, obrigado, Gol 995. Chegada bom, desce e mantém a 3 mil pés, ajuste 1-0-1-4. Piloto presente, 3597. No solo 39, está livre o táxi para o gate 3, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, gate 3, gol no 993. Bom dia, chegada bom, que desce e mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0-1-4, vigilante. 4.014, 8-0-7, chegada bom. autorizado chegada mais desse Matinha 050, vigilante. Que mare para o 050. Estabilizou em ILS, para 10.715. 715 complete final ILS, chame a torre 118.95. 118.95, 7.15, pode ir.